Plano de Estudo Tutorado PET, Volume 2, Geografia, terceiro ano, semana 1. Eixo temático: os cenários da globalização e fragmentação. Tópico: as novas fronteiras do capitalismo, os territórios nas novas regionalizações. Ao aprender sobre este tema, você será capaz de analisar criticamente as potências econômicas mundiais frente aos atuais desafios. Saberá interpretar as consequências do fechamento das fronteiras dos países de maior desenvolvimento econômico. Está relacionado com esse conteúdo as potências econômicas mundiais, as rápidas mudanças no cenário mundial e as repercussões geopolíticas. Tais estudos possibilitam o desenvolvimento da competência número 4 da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que propõe analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades. Vamos aprofundar neste tópico com o tema As Potências Econômicas, mas antes vamos dar um alerta em relação à saúde e higiene. Preste atenção, agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Por mais que suas mãos pareçam estar limpas, nem sempre estão. Lembre-se que os vírus e bactérias não são visíveis a olho nu. Então, procure ao máximo evitar tocar sua boca, olhos e nariz com a mão suja. Caso precise fazer isso, sempre lave ou esterilize as mãos. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Vamos continuar com o nosso estudo. Caros alunos, vamos fazer uma análise sobre o cenário econômico global frente à atual crise gerada pelo Covid-19. Com este material, pretendemos estimular nosso raciocínio geográfico relacionado aos conceitos da globalização discutidos no PET Volume 1, contextualizando os fatos, enriquecendo assim a compreensão e reflexão sobre as questões do mundo contemporâneo. Fique por dentro dos conceitos. Economia mundial. Na geoeconomia, podemos entender, de forma objetiva, economia mundial como toda a produção e comercialização de bens e serviços em âmbito internacional. No atual panorama da economia mundial, é preciso considerar que vivemos a terceira revolução industrial, ou técnico-científica, onde novos setores de ponta assumem um papel importante na produção. Há de se considerar o aumento do desemprego estrutural, cíclico ou conjuntural. O presidente administrativo do Fórum Mundial de Davos, Klaus Schwab, afirma que uma mudança estrutural está em andamento na economia mundial, no que seria o início da quarta revolução industrial. Esta revolução aprofundaria a terceira revolução, exigindo conhecimentos especializados, o que afeta de forma significativa o mercado de trabalho. Considerando o impacto na população economicamente ativa PEA, que compreende tanto a população ocupada quanto os desempregados, considerando a lógica da produção e a distribuição das atividades nos setores primário, agricultura, pecuária e extrativismo, secundário, indústria, e terciário, comércio e serviço. As principais potências econômicas mundiais. Os países são bastante diferentes uns dos outros. Alguns apresentam grande poderio econômico, outros são economicamente frágeis. Na década de 1980, a nova ordem mundial consolida alguns países como potências econômicas. As características atuais destas nações, a dinâmica econômica e alguns fatores histórico-culturais fazem desses países grandes economias desenvolvidas. Entre eles, os que apresentam os maiores desempenhos econômicos e os melhores indicadores sociais é um pequeno grupo que se sobressai por deter a maior parte das riquezas mundiais e pelo domínio tecnológico, industrial e militar, sendo eles Estados Unidos com PIB de 21,3 trilhões, China com PIB de 14,2 trilhões, Japão com PIB de 5,1 trilhões, Alemanha com PIB de 4 trilhões, Índia com PIB de 3 trilhões, Reino Unido com PIB de 2,8 trilhões, França com PIB de 2,7 trilhões e Itália com 2 trilhões de dólares. Dados extraídos do relatório Perspectiva Econômica Mundial, publicado pelo Fundo Monetário Internacional em 2019. Comércio Mundial. O comércio é a atividade em que há troca de produtos ou valores, cujo objetivo principal é obter lucro na estrutura do mundo globalizado, a Organização Mundial do Comércio, OMC. É o mais importante órgão regulador e fiscalizador do comércio global, criado em 1995, em substituição ao Acordo Geral das Tarifas e Comércio, GATT, de 1947. Tem como objetivo incentivar o comércio mundial, estabelecendo regras e orientações para a implementação de políticas e tarifas alfandegárias. O Brexit, para entender melhor, é a saída do Reino Unido do bloco União Europeia, o que causará um grande transtorno econômico. A OMC tem analisado e informado que, por motivo do distanciamento e isolamento social tão importantes no momento para conter a propagação da doença, a oferta de trabalho, de transporte, de viagens e de outras atividades do comércio são diretamente afetadas. Economistas da e-comércio divulgaram no último dia 8 de abril do decorrente ano que o comércio mundial sofrerá uma queda de 2 dígitos em quase todas as regiões do planeta, em decorrência ao desastre econômico provocado pela Covid-19 e também pelas tensões comerciais em torno do Brexit e da conflituosa relação política entre Estados Unidos e China. Para entender melhor, a Brexit é um apelido originado na língua inglesa resultante da junção das palavras British e Exit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, o que provocará um grande transtorno nas relações econômicas europeia e mundial. Para saber mais, veja o vídeo ECO 11. 11. Para saber mais, veja o vídeo ECO 11, tipos de desemprego, produzido pelo professor Quintino, para entender melhor a economia das potências mundiais no mundo globalizado, no link disponível no blog profjdeuslene.blogspot.com. Chegou a hora das atividades. Atividade 1. Leia o trecho a seguir. Por uma globalização mais humana. Num mundo assim transformado, todos os lugares tendem a tornar-se globais, e o que acontece em qualquer ponto do ecúmeno, que é a parte habitada da Terra, tem relação com o que acontece em todos os demais. Daí a ilusão de vivermos num mundo sem fronteiras, uma aldeia global. Na realidade, as relações chamadas globais são reservadas a um pequeno número de agentes, os grandes bancos e empresas transnacionais, alguns estados, as grandes organizações internacionais. Texto: O País Distorcido, da Publifolha, que reúne textos publicados pelo geógrafo Milton Santos na Folha de São Paulo de 1981 até a sua morte em 2001. Os problemas econômicos das grandes potências mundiais têm relação com os rumos da economia brasileira? Justifique sua resposta. Como dica, você pode imaginar, por exemplo, em um país europeu ou mesmo da América do Norte que importa os produtos brasileiros. Se lá a economia cai, se lá tem problemas econômicos, eles deixam de importar os nossos produtos e isso certamente afeta a nossa economia. Atividade 2. Escolha uma das potências econômicas mundiais e descreva como a pandemia do Covid-19 tem impactado na sua economia. Vamos pegar, por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, que já são milhões de pessoas desempregadas. Se tem desemprego, tem relação com a economia. Você pode pesquisar na internet também para saber mais sobre outros países e responder a esta questão. Atividade 3. A sombra da Guerra Fria em pleno século XXI. Quais são as duas principais potências econômicas atuais? No texto da apostila, nós vimos aí quais são as principais potências seguidas dos Estados Unidos. Volte ao texto e verifique quais são essas duas principais potências econômicas atuais. Ainda na questão 3, por que é possível afirmar que há uma conflituosa relação política e econômica entre Estados Unidos e China? Os Estados Unidos é um país que há muito tempo é tido como potência mundial, e a China, devido ao seu grande poder tecnológico e desenvolvimento na área das tecnologias, vem tomando características de potência mundial, ameaçando essa posição dos Estados Unidos. Outra dica, releia os conceitos já estudados nos planos de estudos tutorados, volume 1. Atividade 4. As potências econômicas mundiais apresentam no atual contexto uma preocupação em relação aos impactos econômicos mundiais. Explique como o avanço da crise econômica afetará o comércio mundial. Questão 5. Dentre as grandes economias mundiais, identifique os principais parceiros comerciais do Brasil. Leiam o PET volume 1 e o PET volume 2. Além disso, vocês poderão pesquisar na internet para terem um melhor conceito para responder essas questões.